Este é o episódio 93 do Até da Imigração. O convidado é o João Leitão, que volta ao podcast para falar comigo sobre algumas das mortes importantes de 2016. A conversa foi gravada na terça-feira da semana passada, ou seja, o George Michael e a Carrie Fisher ainda não tinham morrido. É um episódio que ficou completamente atualizado muito rapidamente. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Nós da última vez não tínhamos headphones. Tínhamos, eu decidi desta vez não usar headphones. Porquê? Porque assim não sabes se estamos a falar. Estamos. Eu consigo ver aqui no software. Consegues? Consigo. Um de nós está a falar bastante bem. É? E tem ondas mesmo gordinhas e outro não. Eu falo mesmo mal. Fala diretamente para o microfone. Eu estou a falar diretamente para o microfone. Ou mais perto. Sim, mais perto. De que quadro vai cair? Pá, se calhar, pronto. Se calhar eu tenho uma voz mais radiofónica que a tua. Eu tenho a voz menos radiofónica do mundo. Pá, ou se calhar estou a falar demasiado alto. Se calhar. Não sei. Eu falo muito baixo. E tenho a voz menos radiofónica do mundo. Não tens. Eu diria que a Maria Vieira tem a voz radiofónica do mundo. Imaginaste que eu quero ouvir um podcast da Maria Vieira. Acho que o maior problema de haver um podcast da Maria Vieira não seria a voz dela. Pronto, ok. Vamos mudar de tema antes que se comece a falar da islamofobia da Maria Vieira. Incríveis sobre muçulmanos que ela tem. Mas pronto, vamos mudar de tema. Sabes que eles, entre aspas... Olha, já viste as pessoas que morreram em janeiro de 2016? Estou a ver uma lista agora. Sabes quem é que matou? Foram os terroristas islâmicos. Mataram o David Bowie. Isto é uma redundância. Mataram o David Bowie, o 8 de janeiro. Sim. E depois descobriu-se que ele... Olha, estou a ver aqui uma lista, pronto, tem toda a gente famosa, toda a gente importante que morreu, ou seja, se não está nesta lista, as pessoas que morreram, se tiveres familiares ou amigos que morreram em 2016... Tem o Gene Wilder e o Gary Shandling? Sim, não estou a dizer é que aqui estão só as pessoas que interessam, tipo, todos os outros milhões de pessoas que morreram em 2016 não interessam, porque não estão nesta lista, aparentemente, mas estão aqui, pessoas importantes que morreram em 2016. E o David Bowie está em 5º lugar, porque foi em 8 de janeiro. E antes estão 4 pessoas que eu não sei quem são. Diz nomes. Robert Stigwood. Eu conheço esse nome, mas não sei. Era o manager dos Bee Gees. Ok. É daquelas coisas que eu descobri porque passou a notícia, okay. Estás a ver? O Pat Harrington Jr. Não? É um ator que fazia de Schneider em One Day at a Time. Okay. Não sei o que é que nada disto é. Não sei. One Day at a Time tem nome de telenovela. Ok. E depois, dia 7, morreu o Troy Schondell. Sim. Sabes quem é o Troy Schondell? Não faço ideia. Também não. É um cantor. E diz aqui que o único sucesso que ele teve foi a música This Time We're Really Breaking Up. Ok. E tu estás a ver o único site que existe no mundo. Sim. Sim, não, este é o mais completo que eu vi. É o mais completo de todos os no mesmo dia. No mesmo dia, no mesmo dia, morreu a Kitty Callan. Ok. Não sei quem é. Nem sabes quem é. Também... só as pessoas sabes quem são. Não. Eu queria só ver se por acaso. Pronto, era ler a lista toda. Isto vai ser ler a lista toda. Sim. Okay. Sim, é isso. Não, queria só saber. Opa, pronto, é que morreram 5. Estão aqui 5 pessoas, 5 celebridades importantes que morreram nos 4 dias antes do David Bowie. E ninguém quer saber delas. E a Kitty Callan era uma cantora da Big Bang Era e o seu único sucesso foi... Era? Que tem um H, por isso é que é Big Bang Era, não sei como chamar, ok? E está aqui a dizer que o único sucesso que ela teve foi uma canção chamada Little Things Mean a Lot. Ok. E depois foi o David Bowie, o 8 de janeiro. Sabes quem é o David Bowie? Não. Ok, diz aqui que ganhou 2 Grammys. Ok. E influenciou música e cultura... durante 4 gerações. Ok. E assistiu a Jennifer Connelly no Labyrinth. Aquele documentário sobre sobre trolls. Sobre deles. Ele morreu com 69 anos. Sim. Pode fazer. Então oficialmente o Kim Barreiros conseguiu sobreviver mais tempo que o David Bowie. Sim. Vamos ter mais álbuns do Kim Barreiros do que do Bowie. E se ele souber disso, ele fará uma música sobre isso. 69 e tal. Eu ainda não ouvi, mas é o álbum dele, não é? Tipo, eu tenho 69, eu sou 69. Estou a falar sério. Assim. Ah, mesmo, ok, pronto. Ah, não sabia, isto não é uma piada, isto é factual, estou a ser jornalístico. Okay. O Kim Barreiros faz 69 anos este ano e lançou um álbum, ou um single, não tenho a certeza, em que anda à volta desse número. E eu gosto de pensar que eles, que é o tipo uma música que ele escreveu quando fez para aí 40 e que está à espera disso. há 29 anos. Não, o gajo fez a música quando descobriu o significado do sim, número. Exato. 69. Mal, foi foda-se. Se calhar foi só aos 40, isso ainda era melhor. Pá, eu não sei se Portugal... Era o ótimo ele ter descoberto só aos 40. Eu não sei se Portugal nos anos 70, eu creio que sabia... sabia um... Se as pessoas diziam, usavam essa expressão. Usavam essa expressão, por acaso é uma boa pergunta. Não sei. Quem é que se pode perguntar? Eu acho que o Kim Barreiros... Eu acho que o Kim Barreiros é a pessoa ideal. Tu já fizeste, nunca fizeste com o Kim Barreiros? Não, não. Tens que fazer, não? Mas eu adoro a ligação dele à malta, tipo, Zeca Afonso e etc. Pá, sim. Já me... Eu falo sempre sobre isso. Portanto, tá, assim, vão procurar. Já falei com o Vitorino sobre isso. Pronto. Pá, e tenho aqui, olha, em janeiro quem é que morreu mais? Morreu o Alan Rickman. Sim. Mas 3 dias antes. O Hans Gruber. Exato. Porque estamos no Natal, se calhar. Ok, o Hans Gruber, pronto. mas 3 dias antes. Sim. Morreu o David Margulies. Sim. Que é um ator. É pai também. Da Juliana. Se calhar é. E foi o Mayer. Ele era o que foi o Mayer no Ghostbusters 1 e 2. Ah, sim. E morreu 3 dias antes do Alan Rickman e ninguém quer saber. Eu quis saber. Pronto. Os Ghostbusters também morreram este ano. E quem é que... A memória da nossa infância, das nossas infâncias a ver os Ghostbusters. Eu não quero falar só sobre isso. Mas morreram este ano, sabes disso? Porque eles puseram mulheres. Pá, a matar fantasmas. E estragaram-me completamente o Ghostbusters 2, que é aquele dos filmes da minha vida. Agora está manchado. Mas no mesmo dia, por exemplo, isto é importante, no mesmo dia. O ator que fazia de Viggo tem uma história incrível. Também morreu? Não, já morreu há algum tempo, mas ele era tipo um monstro. Mas tipo um monstro a sério. Tipo, violar inúmeras pessoas, tipo, bater tipo a família toda. Sim, mas ainda pior, sei lá. Pior? Eu imagino que o Bill Cosby fazia com um sorriso e o gajo que fazia de Viggo era tipo mesmo monstruoso para toda a gente. Mas é pior o Bill Cosby então, fazer isso com sim, sorriso. Sim, o Bill Cosby deve ter arruinado muito mais vidas. Isso provavelmente. Mas o Viggo era tipo aquelas pessoas que eram realmente tipo toda a gente concordava. Este gajo é a Bera. Estás a perceber? Ok. Não conheço histórias dele. Pronto, há um artigo não muito bem escrito de há uns anos. Mas o gajo não seria tipo um ator de método mesmo que levava o método da série? Não, é que ele nem era bem ator. Ele fazia muitas coisas. Ele era basicamente um monstro. Eu é de mas olha, por exemplo, no mesmo dia em que morreu... Acho que é Deadspin, Director of Play de Viggo. Isto é muito importante. No mesmo dia em que morreu o Alan Rickman, mesmo dia, morreu estranho, isto é um nome masculino, embora não pareça. Morreu o René Angeli. Ou Angelil. Angelil? Angelil. Sim. É? Sorte. É? Sabes quem se é? Já podemos passar à frente as pessoas que tu não sabes quem são. Não, mas este, claro que sei. Este era o marido e manager da Celine Dion. Ah, sim, claro, ok. Estás a ver? Esse sei, claro. Estás a ver? Pronto. Mas tens de ir por aí. O marido e manager da Celine Dion. Sim, porque. Pá, casou com ela era muito nova, não era? Eu já não leio a biografia autorizada da Celine Dion há muitos anos, por isso se calhar preciso de reler, mas não tenho a certeza absoluta. Mas morreu com 73 anos, por isso devia ser mais velho que ela. Sim, assumo, eu não sei nada da Celine Dion. A Celine Dion até nascido nos anos 60, pai. Se tivesse de apostar, segunda metade dos anos 60. E 4 dias depois morreu o Glenn Frey, ainda estamos Glenn em janeiro. Frey, sim, dos Eagles. Uau, ok. Não estava à espera que soubesses, ok. Não estava à espera, ok. Não. E depois, uns dias depois, morreu o Abe Vigoda. Que já as notícias iam saindo desde 1980. Sim, há 15 anos que falava nisso. Não é 15 anos, é há mais de 15 anos. Desde 80. Sabes o beat do Late Night with Conan O'Brien com o Abe Vigoda? Sim. Esse beat, ele não foi o Conan que inventou esse beat, foi herdado do Late Night do Letterman. Eu não estou a brincar. Ok, isso não sabia. Já era o Abe Vigoda morrer e ele aparecer. Mas agora... Não ter morrido e aparecer já vinha do tempo do Late Night do Letterman. Porque, pá, desde 1980 que saem notícias de ele ter morrido. Ele sempre foi velho. Tu vais ver o Padrinho, ele é um saltécio. Sim. Ele já era velho. Barney Miller, ele já era velho. Mas agora morreu mesmo. Agora morreu mesmo. Pá, ainda estamos em janeiro, repara. Eu não estou aqui na lista em janeiro. Havia um site que era o status do Abe Vigoda. Tipo, sim. Se ele estava morto ou não. Eu consultava isso várias vezes. E 2 dias depois do Abe Vigoda morreu o Paul Kantner. Que era quem? Um dos fundadores do Jefferson Airplane. Ok, sim. Morreram 2 Emerson, Lincoln, Palmer este ano. Yeah. Quer dizer, em janeiro. Não foi genérico, mas foram dois anos. Ah, não, morreram dois também. Ok. Pá, e de repente, pá, pronto, estou a saltar aqui. Saltas todos, pessoa. Não sabes quem são. Ok. E estamos em fevereiro, de repente. Okay. Há muita gente que eu não sei. Olha, mas por exemplo, há aqui um gajo que podemos não saber o nome, mas conhecemos o trabalho dele, que é o Joe Alasky, que era um voice actor que fez as vozes do. Assumo que depois do anterior morrer, do Bugs Bunny, do Daffy Duck, do Sylvester e do Tweety. Ok. Por isso, mais um voice actor de Looney Tunes que morreu também. O Antonino Scalia. Sim. Não é? O Supreme Court Justice. Um monstro. E um dos piores voice actors de Looney Tunes da história. Mas dos melhores vilões. Mas dos melhores vilões, sim. Mas não sou grande fã do seu trabalho como voice actor. Mas adoras as decisões dele no Supreme Court. Sim, naquela fase do Reagan que ele tinha. Essa eu gosto muito. Harper Lee, uns dias depois. Sim. Pois é. Oh meu Deus, e o George Gaines? Eu ia saltar o George Gaines. Ah, que se foda. Harper Lee. Outro ícone cultural muito mais importante. O George Gaines. O que é que há para dizer sobre Harper Lee? Nada. O que há, mas há muito a dizer sobre o comandante Eric Lassard da Police Academy. Sim. Não, mas Harper Lee. Pronto, morreu. Lá morreu. Harper Lee morreu, sim. Depois de ter descoberto com. Ah, o. A personagem principal do. Aquele Mockingbird, o gajo que era racista, que afinal era racista, a personagem principal do livro. Não me lembro. Não sabes do nome? Não me lembro. Está-me a escapar. O Ghost Set the Watchman, que é tipo a sequela, livro, mostrava que ele era racista. Ok. Que era bem estranho, tipo, ele... Foi uma grande vitória em tribunal e não sei quem, não sei o que mais. Mas devo-te dizer que estou muito triste por descobrir que 3 dias depois morreu a Yolande Fox, que diz aqui que foi a Miss América 1951 e também cantou ópera. Ok. E é só isso que diz aqui. Miss America 1951 and also sang opera. Sabes que eu não me lembro de nada, e agora estou-me a sentir mal porque eu não me lembro de nada, mas literalmente nada do Kill a Mockingbird. Nem eu. E tipo, não sei se é uma grande vitória, se não é uma grande vitória. E o Tony Burton? Eu estou aqui a olhar para a lista, é difícil concentrar-me. Ok. Tony Burton, sabes quem é? Não. Era o treinador do Apollo Creed e depois do Rocky. Ah, ok. Está aqui muita gente. Pá, estou a olhar para os números, é uma boa média. Morreu um monte de gente, isso é ótimo. É ótimo ser... Em que mês é que morreu em janeiro e fevereiro. Todas as pessoas que morreram estão todas acima dos 70, à exceção de uma. É tudo tipo na onda de pá, 84, 89, 98. Tipo... Não, estou a ver que ainda tenho tempo para aprender a cantar ópera ou entrar na Police Academy ou influenciar 4 gerações com a minha música. Sabes quem é o Garrett Morris? Não, eu sou. Garrett Morris era um dos membros originais dos Not Ready for Primetime Players, que é o link original do Saturday Night Live. Ele agora é usado em Two Broke Girls para estereótipos racistas, para fazerem piadas racistas, porque ele é negro. Ele era um cantor de ópera, tipo, classicamente treinado, e foi parar ali, tipo, raramente. Mas já morreu? Não, continua vivo e continua em Two Broke Girls, acho eu. Mas não íamos falar só de mortes? Estava só a dizer que, mesmo que tu podes ser um cantor de ópera e fazer outra coisa qualquer, e quase ninguém sabia que ele cantava de ópera. Ele cantava de vez em quando. Sim, esta era Miss América de 1951, Yolande Fox, que está aqui, se calhar ninguém sabia que ela cantava a ópera. E morreu com 87 anos. Sem ninguém saber, não sei. George Kennedy, uns dias depois. Sim. O ator. Dos quê? Zaz. Zucker, Abraham Zucker. E dos Airports também. Zaz é o nome coletivo dos três criadores disso. Ah, ok. Zucker, são os irmãos Zucker. Ah, pois é, ok, os irmãos Zucker. Abraham Zucker. Ok. Zaz. Ok, estou a aprender. Ok. Morreu também o Jill Hill no final do mês, depois, que era o Inspector Todd no Beverly Hills Cop. Não me lembro. Qual é que era o Inspector Todd? Não me lembro. Ninguém se lembra dos nomes. É o Axel Foley, o Taggart. O Foley lembro-me, mas. E o Taggart, e não me lembro do nome mais ninguém. Pá, de repente entramos em março. E o Reynolds e o outro gajo. Ok. Queres que continue a lista ou queres falar de outra coisa? Quero que continues a lista agora. Agora all the way. Ok. Estamos aqui a buscar aqui A Nancy Reagan. Sim. Morreu. Sim. Pá, estou a saltar algumas pessoas que não sei quem são. Ela foi excelente para os homossexuais. É surreal, uma pessoa tem 94 anos e a única descrição que tem aqui é First Lady of the US, 81-89, Husband, 40th President Ronald Reagan. President. Não queriam dizer coisas más sobre ela. Também. Mas logo a seguir, 2 dias depois, morre o Sir George Martin. E aí toda a gente queria dizer coisas más sobre ela. Sério? Não. Não conheço histórias mais, mas deve ter. É um produtor de música, deve ter histórias horríveis. Não? Não sei. Não tem todas? Não sei. Não? Não há histórias horríveis? Não. Foi produtor dos Beatles? Eu sei quem é. Está bem, mas as pessoas que estão a ouvir podem não saber. Ok. Ele criou, basicamente... Ele inventou os Beatles? Não, mas é muito a figura do produtor. Aquele produtor, tipo autor, que toca magia... Que dá umas coisas, tipo, usar o estúdio como instrumento, essas coisas todas. Olha, e realmente, como disseste, 2 dias depois morre o Keith Emerson. Sim, e quando é que morre a comédia? Ainda não apareceu aqui, por isso acho que até março, pelo menos, ainda havia comédia. Ainda não apareceu aqui na lista. Okay. E os Ghostbusters ainda eram vivos nessa altura? Até agora, ainda não tenho aqui nenhuma nota sobre isso. Depois, uma atriz, Adrienne Corey, do Laranja Mecânica. Okay. Mas, Frank Sinatra Jr. Que é tipo o Frank Sinatra, mas sim, mais pequeno. Sim. O George Martin tinha uma série bastante fixe este ano, que ele foi a última coisa que ele fez, era o produtor executivo e era uma das cabeças falantes. E o Scorpion, filho dele, assim, também estava envolvido. Que é o Soundbreaking, que é sobre o estúdio, a evolução da música gravada. Não sabia. Pronto, o filho do Frank Sinatra, que diz aqui também era um cantor muito talentoso. Pronto, mais uns atores de coisas que eu não conheço. O Rob Ford. Sim, o Mayer de Crack. O Mayer da cena do crack. Ele morreu, não sei o que ele diz. O Mayer da cena do crack. O Mayer que fumava crack. The Crack Smoking Mayer of Toronto. Ele era... Olha, o Gawker que foi o site. O Gawker que foi o site. Ele morreu? Com 46? Como é que ele morreu? Como é que ele morreu? Ele tinha uma vida tão saudável. Ele corria todos os dias de manhã para ir comprar crack. Como é que ele morreu? Todas as escolhas da vida dele levaram até esse momento, não é? Opa, foi uma coisa horrível. O Gawker, o site que mostrou o vídeo dele a fumar crack ou sniffar qualquer, já não lembro o que é, também morreu, porque o Hulk Hogan e o Peter Thiel juntaram-se para o destruir. Sim, sim, sim, sim. É muito divertido isso. Eu não sabia que o Rob Ford tinha morrido. Morreu. Pá, será que na campa dele diz mesmo The Crack Smoking Mayor of Toronto? Porque eu acho que a família dele não ia fazer isso. Pá, não sei. Há qualquer... Opa, ok, é chungo ele ter morrido, porque a vida é preciosa e essas coisas todas, mas ao mesmo tempo, The Crack Smoking Mayor of Toronto é um grande título, meu. Desculpa lá, mas. Que site é esse? Professor Xavier, as pessoas podem consultar e fazer a sua própria versão disto. No 50sweb.com. 50sweb.com. Sim, esse grande site de listas. Não sei, rapaz, claramente foi o que me pareceu mais completo nos 10 segundos de pesquisa que eu fiz antes de pôr isto a gravar. É maravilhoso. Yeah. Mas quero-te só agora dizer, sim, aqui um pequeno tributo, porque até agora foram pessoas que não interessam, todas as que falamos, não é? Nenhuma. Mas agora o Rob Ford temos de falar bastante sobre ele, finalmente. Uma delas não é tipo um dos teus heróis da vida inteira. É, mas não vamos dizer qual é, que é para as pessoas pensarem que é o Eric Lassar da Academia de Polícia. Que provavelmente nunca violou ninguém. Pronto. E ele era pedófilo. E ele era potencialmente pedófilo, por isso vamos não falar sobre isso. Mas o Rob Ford, ao ser lembrado como The Crack Smoking Mayor of Toronto, agora falando a sério, tipo, isso é uma vida, tipo, tu não, é sinal que é um gajo que viveu. Então, ao teres essa descrição na tua campa, ou na tua, sei lá, o título da biografia não autorizada, The Crack Smoking Mayor of Toronto, é uma vida, isso é uma vida, pode ser uma, estou a dizer que foi uma boa vida, mas este gajo viveu, foda-se. Eu acho que outros mayors são de ter tomado todo o tipo de drogas, e crack inclusive. Pá, mas não ficaram conhecidos como The Crack Smoking Mayor of Toronto. Esconderam. Essa é a diferença. É que é tantas coisas, é uma coisa que tu não associarias a canadianos, por exemplo. Sim, não. The Crack Smoking Mayor of Toronto é perfeito. E acho que é um grande título para um livro, ou para um álbum, ou para muita coisa. Críticos canadianos, especialmente. É. Depois, deixa eu ver mais. O Five Dog. Que eu, com quem eu falei com ele, pai. Ele morreu em março? Morreu em 22 de março. Ok. Eu falei com ele tipo em novembro. Telefone. Antes ou depois de ele morrer? No novembro de 2015? Em novembro de 2015. Okay. E eu estava tipo ultra nervoso. Ele estava numa postura muito mal. Ele ia buscar, ele ia apanhar um avião. E falámos até da saúde dele, porque ele era da Funky Diabetic. Yeah. E ele morreu de complicações com do diabetes, acho eu. Certo? Não diz como é que morreu, não? Aqui. Não. Mas morreu com 45, é bué da novo, meu. Sim, sim, sabe, isto já me deixa triste. Ele teve mesmo. Morreu problemas... com menos um ano que o Rob Ford. Mas ele teve mesmo problemas graves de saúde durante bastante tempo. E ele estava como figura muito pouco. Não vou dizer muito pouco saudável, mas bastante diferente da figura com que ele. É que agora de repente começamos a falar de pessoas. Pá, ok, o Bowie custou-me muito. O Five custou-me mesmo. O Five custou. Sim, e agora vamos falar do outro que te custou bué, que eu sei. Dois dias depois, o Gary Shandling. Pronto, o Gary Shandling, que era. Pá. O Gary Shandling foi mesmo. O It's Gary Shandling Show e o Larry Sanders Show e tudo. E ele era tipo uma espécie de guru de um monte de gente, que ele tinha a cena toda. A cena mais fixe para mim do Shandling é as histórias que eu ouço de outros comediantes a contarem de como ele lhes mudou a vida, ou ajudou numa altura fodida. Isso para mim é o mais impressionante. Pai, todas as terças-feiras um jogo de básquet. O Gary Shandling era mesmo um guru da malta fixe de comédia. Há uma coisa, ele foi mentor do Judd Apatow e do Paul Feig, muito bastante diretamente. Então ele indiretamente é responsável pelos Ghostbusters, é isso. Não, não era por aí, mas ele ajudou a matar os Ghostbusters. É verdade. Já agora convém dizer que eu acho que os Ghostbusters. Já agora porque. Não convém nada. Não, convém dizer que eu não tenho nada contra este último filme dos Ghostbusters. Não tens, porque aquilo matou a tua infância. Não. Porque a tua ironia não se percebe via rádio. Qual isso, a ironia? Estou a falar sério. Se eu quero ser o mais direto possível. Eu agora estava. Ele foi. O Judd Apatow escrevia para o Larry Sanders Show e foi quem o ensinou a procurar o Shandling foi quem o ensinou a procurar a verdade das personagens, das histórias, essas coisas todas, porque puxava muito por isso na sim, escrita sim. dele. O Larry Pronto, Sanders Show tem bué isso. O Paul Feig era ator no It's Gary Shandling Show e etc. Quando ele era ator e cómico e tal, mas ele era mentor deles e eu foda-se, agora perdi o meu raciocínio. Estragaste, arruinaste completamente. Eu não interrompi, eu estava a olhar para a lista a ver qual era o próximo gajo. Já dá para tal. Tens a cena do Bill Havlicek, a personagem do Martin Starr em Freaks and Geeks, criada pelo Paul Feig, produzida pelo Judd Apatow, em que ele chega à casa, ele tem a mãe é uma mãe solteira, ele chega à casa, está o dia, já não lembro se o dia correu mal ou não correu mal, mas está no YouTube, é das coisas mais bonitas que há. Que é, ele vai, pega nos cereais, começa a comer cereais, a ver o Gary Shandling a fazer stand-up num talk show, já não lembro o que era, mas não era um talk show qualquer, que eu já não lembro qual é que era. Pá, ele ri, sai tipo leite pelo nariz, e é tipo uma coisa mesmo bonita. E aquilo era o Judd Apatow, estava miúdo em Nova York, alguns, não sei qual é que era a cidade onde ele cresceu. Era basicamente era isso. É. Estou a tentar fazer um segue para a morte do Prince uns dias depois. E está a ser muito difícil. O Prince também por foi... falar em leite a sair de nariz. Olha, sabias que o Prince morreu... O Prince... Em abril, pronto, de repente passamos para o mês seguinte. E aí o Prince morreu. Eu quando descobri foi mesmo... Eu comecei a ver notícias a sair quando tipo, foi chamado um médico a Paisley Park. Yeah. Já agora, o Prince morreu a 21 de abril. Pronto. Eu disse ao maior fã de... Aliás, mandei logo uma mensagem ao maior fã com 57 anos. Ao maior fã de Prince. Tipo, uma pessoa... Prince é mesmo a cena dele, tipo, olha, acabei de ver que foi chamado um médico a Paisley Park. Foda-se, é negativo, meu. Assumiste logo que dizer. É negativo, meu. E depois começam os rumores de que ele tinha morrido e depois. Mas sabes uma coisa, agora vais ficar muito. Eu pensava tanto que o Prince não ia morrer que pensei, foda-se, o Prince matou alguém. Pensava que era daquelas cenas, tipo, Phil Spector, ou assim, alguém tinha morrido na propriedade dele. Juro-te que foi isso que eu percebi. Com excesso de funk. Sim. Alguém foi lá numa festa e morreu com demasiado funk. Olha, na boa, Chess de Fang, eu não suspeitava se fosse tipo no George Clinton ou Sly Stone. Que supostamente Sly Stone não tinha sequer caso aqui há uns anos. Mas sabes uma coisa, e agora vem uma coisa, uma revelação que eu até tenho vergonha de dizer. Eu só, ao contrário de toda a gente que falamos até agora, o Prince passou-me completamente ao lado, ou bastante ao lado, na minha vida. Nunca liguei muito, para ser sincero. Conhecia de singles, obviamente, conhecia as cenas. E foi só depois de ele morrer. Foi aquele clichê de só apreciar depois. A malta que só ouviu mesmo Bowie depois de ele morrer, eu creio. Qual é o problema? Não há problema nenhum. E foi uma coisa incrível que foi, dei por mim. Como estavas a dizer, que ainda podes aprender ópera, não há nenhuma altura certa para tu apreciar as coisas. Não, se calhar há certas coisas que eu claramente só apreciei o Prince depois de Abril. Porque foi só aí que comecei a ouvir com mais atenção e que vi espetáculos, tipo, pá, gravações dele ao vivo, e creio que comecei a ouvir álbuns com atenção. Pá, sim, o gajo é inacreditável, obviamente. E foi muito mais fácil, porque tinhas ele uma série, não vou dizer fixe da morte dele, mas uma das coisas que aconteceu depois da morte dele foi, tipo, tu escreves no YouTube Prince e consegues ver coisas, antes não conseguias. Não, mas por acaso, agora correndo o risco de ficar sério à conversa, isto fez-me pensar muito numa coisa, que foi, para todos os efeitos, a morte destas pessoas, e vamos falar especificamente, por exemplo, do Prince e do Bowie, porque acho que são os exemplos mais óbvios. O Bowie, pá, eu sou fanático de Bowie desde miúdo, mesmo miúdo muito novo, lembro-me de haver uma retrospectiva no Fantasporto e de faltar às aulas para ir ver, eram tipo, passavam todos os videoclipes, concertos ao vivo, todos os filmes em que ele entrava, que não eram muitos na altura, mas eram alguns. Filmes em que entrava, e aos que ele realiza e àqueles que ele... Pá, era tudo, era uma retrospectiva gigante ao longo de uma semana e lembro-me de faltar imenso às aulas para ir ver. Secretamente, ninguém sabia, ia sozinho para o Rivoli. Não, pensava que eu estava a pensar no Prince, esquece. Do Bowie. Tipo, do Purple Rain, não sei o quê. Não sei porque agora... Porque são os dois igualmente icónicos, não é? Sei por isso, eu continuei a pensar no Prince e na carreira dele. Estavas a dizer isso e eu estava com ele na cabeça. Pronto. E o Bowie... Não, porque há um paralelismo aqui. Quando o Bowie morreu, eu senti, de facto, senti-me muito triste. Não conseguia ouvir o álbum. Eu já estava com medo de ouvir aquele álbum. E demorei uns meses a conseguir ouvir o álbum. Só ouvi o álbum em setembro. Mais para o final de setembro, na verdade, e senti um peso muito grande, porque era, para mim era, ok, esta pessoa que quem eu adoro trabalhar, que é provavelmente um dos meus autores, top 3 autores de sempre, nem é música, autor, de repente já sei que não vai fazer mais nada, e isso deixou-me muito triste. Ao mesmo tempo, o Prince foi o oposto, que foi... ele, ao morrer, tornou-se presente na minha vida. Não era presente, ou seja... E há uma coisa bizarra aqui, que é... Tu nunca vais conhecer o Prince, nem nunca vais conhecer o Bowie. E não ias também, de qualquer maneira. Ou seja, não é... Eles estão igualmente vivos ou mortos. Para ti, como o Rodrigo, e para mim, como o João, não é tipo... Oh, não! O Prince morreu e nós íamos jogar jogos de tabuleiro no sábado. Ou, oh, não! O Bowie morreu. Fogo. Íamos beber cervejas para a semana. Nunca vai poder ser padrinho de uma coisa mesmo. Pá, exato. Ou seja, o impacto na tua vida não é assim tão grande. O impacto é feito através do trabalho, não é pessoal. E no caso do Prince, isto para dizer que o Prince para mim não morreu. Mas olha, o Prince para mim nasceu. Hã? Five Dog eu não o conheci, mas falei com ele ao telefone. Sim, pronto. O Five Dog. E tive a oportunidade de dizer o quanto a música dele significava para mim, que eu não costumo dizer isso a ninguém. Mas disse que o Loyal Theory estava no meu top 10 de álbuns de sempre. Sim. E disse-lhe isso? Não, mas isso é incrível. Pá, eu tive a oportunidade de ver o Bowie ao vivo uma ou duas vezes. Eu vi o Prince uma vez só. E não quis. Não conseguia. Não consigo explicar bem porquê, mas não conseguia. Era demasiado importante, era demasiado grande, okay. E não conseguia. Há uma cena fixe no Bowie e no Prince, apesar do Prince ter tido umas atitudes homofóbicas, tipo. Mas é aquelas, sei lá, tipo, não é atitudes, mas comentários meio homofóbicos sobre casamento e não sei o quê, no máximo. São duas pessoas que foram imensamente importantes para a aceitação de pessoas. O Prince, queer. Especialmente, já. O David Bowie também. O Bowie também. Sim. A cena é que o Prince para mim é tudo fresco. Todo o mundo está a descobrir, a ler entrevistas e a ver vídeos pela primeira vez, tipo, há um mês, percebes? Ou há dois, ou o cara. E o Prince para mim agora é bué fresco. É como se eu descobrisse de repente: epá, Rodrigo, já ouviste falar de chocolate? Tipo, é bom, é fixe. Racista. Tipo, não. Porquê é que assumiste que era chocolate negro? Porquê que não pode ser chocolate branco? Tu é que... Eu não vejo... Olha, nem sequer pensei nisso. Chocolate é a única coisa que tu assumes que não é branco. Não, eu pensei... Honestamente, eu pensei em duas coisas. Acho que o Harry quando a bola tem um beat qualquer sobre, tipo... Chocolate é aquela coisa que tu assumes logo... Nunca assumes que é branco. Sim. É a única em que, por defeito... Sim, por defeito. É... Mas, por acaso, pode ser sincero, para ver como o meu cérebro funciona, porque eu não bebo, não fumo, blá, blá, blá. Pensei em duas coisas para dizer. E a primeira não fazia sentido, porque era sumo de laranja, que é uma das minhas coisas favoritas. Sim. E depois imediatamente chocolate, acho que são as duas coisas que eu gosto mais no planeta Terra. Chocolate e sumo de laranja? E há sumo de laranja e chocolate, não juntos, infelizmente não funciona, mas foram as duas coisas que eu pensei assim de coisas incríveis. Agora tenho uma piada racista para fazer. Ah, não faças. Sabes porquê? Porque morreu depois a comédia. Não, não, não. Olha, por acaso digo-te, está aqui muita gente em abril e maio que eu não sei quem são. Julius La Rosa, singer, Anywhere I Wander. Ok. Marley Safer, aquele jornalista da CBS. Sim, ok, sim. Isso sabia, por acaso. Sim. O Alan Young, um ator no Mr. Ed. Sim. O Mike Barnett. Sim. Singer co-founder of the singing group The Letterman. Pronto, mais uma história, não é? E de repente já estamos em junho. E junho começou logo na merda. Eu acho que junho já tinha morrido os Ghostbusters. Não sei quando é que estreou. Mas junho abriu logo... abriu muito a mal com o Mohamed Ali logo dia 3. Sim. E pronto, não sei o que dizer sobre o Mohamed Ali, exceto que ele parecia fixe. A Maria Vieira, é bom inspirador. A Maria Vieira deve ter um monte de coisas a dizer sobre ele. Pois, a Maria Vieira odeia islâmicos, não é? No Sim. geral. Por isso não deveria, deve ter festejado. Imagino que tenha feito um barbecue neste dia a festejar a morte de mais um, aos olhos dela, terrorista, não sei. O Mohamed Ali era fixe. Eu tenho sempre medo de dizer essas coisas, porque ele morreu com 74 anos, por isso deve haver um clipe qualquer dele a dizer alguma coisa horrível. Não, eu acho que há histórias de violência doméstica dele. Pois, exato, a cena é essa. Acho que ninguém morre. Tu não chegas aos 74 anos em 2016 sem ter feito merda. Acho que é impossível. Viveste aí umas décadas. Acho que tens 34, certo? Tenho 34, já. Yeah. Ok, o que é que já fizeste? Deixa-me pensar qual foi a pior coisa que eu fiz. Agora tenho mesmo a pensar. Não sei. Tens... Vendo o teu trabalho, diz, foi o. Ah, sim, a pior coisa que eu fiz. Ah, ok, a pior coisa que eu fiz. Faz 15 euros na FNAC, vendo. A pior coisa que eu fiz foi o Blu-ray do Capitão Falcão. Especial de Natal, agora vendas na FNAC a 15€, a terceira edição, ou, não sei, a quarta edição, não faço ideia, que vai esgotar, por isso comprem para as vossas crianças. Serem patrióticas. Serem patrióticas. E o Antônio. Copy. O, pá, foda-se, eu não. Estou-me a cagar. Micho Mezaros morreu 10 dias depois. Sim. Não faço ideia de quem foi. Foda-se, nem eu. É o homem, the man in the elf costume. Ah. Era o gajo que fisicamente era o elf. Sim, eu lembro. Eu tinha ido ver recentemente... Morreu com 76 anos. Olha, outra pessoa... Só uma coisa, mas era um ator anão? Não sei nada sobre isto. Eu já não me lembro. Eu acho que ele aparecia... Pois claro, eu nunca pensei, nunca considerei a possibilidade do elf não ser real e estar lá alguém. Tipo, sim, claro, estava lá alguém. Eu tinha aparecido, eu fui ver depois e tinha visto antes... E ele aparece naquele... O Funny or Die fez uma adaptação do The Art of the Deal, o livro de Donald Trump. Sim, que eu nunca vi porque tenho o Johnny Depp, eu estou saturado de Johnny Depp. Mas na altura ele ainda não tinha morrido, ele ainda era vivo. Sim. Johnny Depp ainda estava vivo. Mais ou menos, para mim já estava morto desde do Ulisse. Ok. Não o Ulisse do Marco Martins, o Ulisse do o Alice, do Tim Burton. Wonderland, sim. Porquê? Pá, porque achei... Porque é que isso foi tipo... foi o ponto... É bem arbitrário, porque era tipo, já era o 20º. Pá, sim, era tipo, outra vez, a mesma personagem. Agora mudaram ligeiramente a maquilhagem, não consigo. E convém dizer que, no meio disso tudo, ele e o Tim Burton fizeram um dos meus filmes favoritos de sempre. Que é o Ed Wood? Yeah. É dos meus filmes fetiches, top... Eu digo sempre top 5, top 10, que deve ter 300 filmes, esse top 5, top 10. Isto dizer que é uma pena, o Tim Burton nunca mais fez nada a seguir. A morte do Tim Burton em 2013. Não, não, ele morreu em 1995, 6? Não, porque ainda fez o Big Fish. Eu defendo o Big Fish. Bem, e depois morreu dia 19, ainda em junho, o Anthony Yelchin. Sim, de uma maneira muito triste. De uma maneira muito triste, acidental, merdosa. E fez, ele apareceu naquele filme incrível que eu acho que tu também viste comigo no Motel X, o Green Room. Eu adoro o Green Room. É tão bom. Eu venero o Green Room. Até tem uma escolha muito óbvia. Escolha musical. Que é a banda punk que vai tocar no Supremacistas Brancos. Já sei. E eles escolhem abrir. Isto se calhar é um spoiler, desculpa. Com o Nazi Punks Fuck Off do Dead Kennedys. Não, spoiler, isso é logo no início do filme. Acho que é uma escolha muito básica, mas que funciona perfeitamente. Pá, sim, eu adorei o filme. Eu sei que o filme tem mais críticas ainda por cima. Tem. Não. Tem tipo 60% no Rotten Tomatoes. Sério? Assim. Não, mas há um monte de gente. Ou no IMDb, eu creio. Mas aquilo, eu venero o filme. Aquilo é essencialmente perfeito. Sim, eu venero um masterclass de construção de coisas. Sim, eu venero. E pá, e o filme anterior, o Blue Ruin, não lembro do nome dele agora. Mas gosto, ele chama-se. Pá, fiquei com boa da pena. No meio disto tudo, eu acho que esta é a morte mais trágica que está aqui, porque o gajo morreu com 27 anos. O ator é o Macon Blair, o realizador é o. Como é que ele se chama? Pá, eu estou a bloquear. Também não me estou a lembrar do nome. Eu lembro só do nome do ator. Faz isso que eu acho. Desculpa. Estava a dizer para não. Já agora, é bizarro. Estavas a parar de masturbar, estavas a mexer no microfone. Sabes que eu tenho-te falar do Anthony Elton? E acho que é oficialmente a morte mais trágica que está aqui. Mesmo triste. Porque o gajo morreu com 27 anos, meu. E 27 anos, quando ainda por cima o gajo estava a fazer trabalho tão incrível, e toda a gente trabalhava com ele, que era nas entrevistas, dizem que o gajo era tipo um amor de pessoa, pronto. É mais trágica para mim aqui de longe. Pá. Sei lá, o ator que fazia de Alf, o Micho Mezaros, morreu com 76. Sim, sim. 76, pá, pronto, não é incrível, mas é uma vida. O Gary Shandling tinha 60 e tais, não? O Gary Shandling tinha, deixa-me confirmar. Ah, tinha nascido nos 76 também, foi um dos mais novos que está aqui. Ok, yeah. Era boeda novo também. O Alan Rickman também ainda não tinha 70, para não? O Alan Rickman também foi novo. Tinha pelos 69 ou assim. O Alan Rickman morreu com 69, exatamente. Aliás, foi uma pessoa da conversa do Kim Barreiro. Sim, sim, foi por causa dele. Foi por causa dele? Não, foi por causa do Bowie, também, que morreu com 69. Ah, o Bowie e o Rickman morreram com a mesma idade? Sim. É, sim senhor, tens razão. Bowie e Rickman, 69. E claramente o Bowie também foi convidado para apresentar os filmes do Harry Potter, só que não quis. Claramente, isso aconteceu. Essa conversa houve, de certeza. E há uns dias estava a ler uma cena do Bowie ter sido convidado para fazer de Gandalf. Deve ser clickbait. Porque não? Deve ser clickbait. Desculpa, se tu fosse o Peter Jackson e querias um Gandalf, eu não chamava o David Bowie? Não chamava o David Bowie, não. Não? Não. Punha o David Bowie a fazer de estou a falar a sério. De Gollum. Não. O papel do. Ah, fuck. Estou a bloquear com o nome. Aquele elfo, o pai da. Não me lembro nem do nome da personagem, nem do nome do ator. O gajo do Matrix, meu. Do Matrix? Sim, o elfo. O Agent Smith. Ah, o Hugo Weaving. Exatamente, Hugo Weaving. Punham no papel do Hugo Weaving. Apesar do Hugo Weaving estar bué da fixe. Pá, o Paulo é basicamente a coisa mais parecida com um elfo que tu tiveste na vida real. Por isso não. É isso que ele faz no Labyrinth. Exatamente. Não, é a coisa mais parecida com ele. Deixa eu ver quem é que morreu mais. Um agente do caos. Pá, estão aqui pessoas. Pá, um treinador de NCAA. Um treinador da NFL. Olha, um guitarrista. O Scotty Moore, um guitarrista. Que tocava com o Elvis. Ok. E era. Pá, tem aqui muitas coisas. Ah, pronto, e em julho, o Michael Cimino. Michael Cimino, sim. Cimino, eu digo Cimino, mas é Cimino, não é? Eu tinha visto o Dias Hunter muito pouco tempo antes na cinemateca. Pela primeira vez? Sim, numa sessão da meia-noite. Foi a primeira em que eu não adormeci. Pá, eu vi o Deer Hunter quando era novo, não sei, 15 anos, 18 anos. Foi o que te inspirou a dedicares a tua carreira à roleta russa, a tua vida à roleta russa, essa carreira. Eu passei-me completamente com o filme. Passei-me. Foste cobrar um portal logo? Sim, eu e os meus amigos. Cinco dos quais estão vivos hoje. Os teus três amigos. Também? Não, mas passei-me com este filme completamente. Pá, então, pronto. Estão aqui o... E tinha visto também recentemente um filme que foi muito protestado. Estou a ficar triste, meu. É que estamos a chegar ao Gary Marshall agora, ainda por cima. Foi muito protestado na altura, que é em Chinatown com o Mickey Rourke, que é um polícia preconceituoso de Nova York e é uma cena contra a máfia. Que até é quando ele fazia filmes, quando tentou fazer filmes comerciais, Michael Cimino. Temos coisas fixas esse filme. Foi muito protestado pela comunidade na altura por estarem a pintar os chineses como criminosos. Mas não é assim tão... Tenho que ver. Acho que nunca vi como é que se chama. Uma onda. Já não me lembro como é que se chama. Não vi. Acho eu pela descrição. Não me lembro do nome. Mas tinha visto pouco tempo antes. Não sei até. Temos a Noelle Neal, ou Noelle Neal, a atriz que fazia de Lois Lane, okay, nas Aventuras do Super-Homem, okay, em 1952. Okay. Que morreu com 95 anos. Ok. E pronto, estamos a chegar ao segundo grande Gary que morreu. O Gary Marshall, que era um bocadinho... Se o Gary Shandling procurava sempre a verdade, o Gary Marshall era um bocadinho mais pela artificialidade. Mas era um ator incrível, é um ator de comédia incrível. Yeah. Uma das memórias que eu tenho, a minha mãe via muito Murphy Brown, yeah, Candace Bergen. Ele era tipo o chefe da estação lá no pai, a partir da quinta ou sexta temporada. Lembro-me tão bem da cena dele. Eu, aliás, só quando ele morreu é que descobri que ele não era judeu. Ah, sim, eu assumi. Eu por acaso assumi também. Sim, ele era judeu. Porque então, ele tem aquele estilo de delivery. Aquela. Sim. Era um gajo do. Aquela que é? Desculpa, faz outra vez. Hã? É que percebes? Isso para ti é um ator comediante judeu. Não, uma certa. É okay. Sei lá, tipo. Não sei, uma. Um refilar ou assim. Sim, eu percebo, eu sei, eu também assumi que ele era, por acaso. Estou toda a descobrir gente, agora. Toda a gente assumiu isso. Estou a descobrir agora. Não, e o que eu li, eu nem sei se eu tinha pensado nisso, li outra pessoa que tipo, estava a escrever, tipo, tinha assumido que ele era judeu, mas era um judeu, estava a escrever isto. Que tinha assumido, mas ele não era. Olha, tu falaste da Candice Espera. Bergman. Candice Bergman, sim. Ela continua viva. Continua viva. Mas o Louis Malle, que é o ex-marido dela, o realizador francês, esse morreu. Acho que ela é mesmo viúva dele. Ok. Sim, se ele morreu. É assim, não, acho que continuavam casados, estás a perceber? Okay. Era mais por aí. Mas porquê? Falei da Candice Bergen. Não, e há outro. Ah, tinha uma história para contar dela, mas não apetece. Porque a 3 de agosto morreu o Ricky Martin. Como? Há uma cena incrível. Não, desculpa. A 3 de agosto morreu o Ricky Martin, só que é R-I-C-C e Martin. Okay. Não é o Ricky Martin, se é K. Okay. Y Martin, mas é o Ricky Martin, entertainer, son of Dean Martin? Exatamente. Este? O filho do Dean Martin morreu com 62. Okay. E chamava-se Ricky Sinatra, Martin. E do Sinatra também morreu, acho que eles combinaram. Oh meu Deus, eles morreram um com 62 e o Frank Sinatra Jr. morreu. Mais velho, não? Ah, então se foi ensinado. Com 72, 10 anos mais velho. Yeah. Será que eles eram amigos? Não sei. Será que eles gravaram juntos alguma vez? Não faço ideia. Mas o Gary Marshall, há uma cena incrível dele no Lost in America, do Albert Brooks. Que eu espero que nunca morra, basicamente. Eu espero que o Albert Brooks nunca morra. Pá, se ele sobreviver à próxima semana, já estou feliz. Espero mesmo. É preciso gajos fixos para morrerem em 2017. Não, aliás, eu espero que os meus três Brooks favoritos não morram. Nunca. Que é o Albert Brooks, Mel Brooks. O Mel Brooks e o James L. Brooks. Yeah. Sendo que só um deles é que é mesmo Brooks na vida, sim, real. Era isso que eu ia dizer. E o Albert Brooks é Brooks por causa do Mel Brooks. O Mel Brooks, eu vou ficar muito triste. Acho que vamos todos. Ah, mesmo muito triste. Pronto, morreu o Ricky Martin em agosto, okay, 3 de agosto, mas não é o Ricky Martin que as pessoas pensam. Sim, já percebemos. Pá, estão aqui várias coisas, várias pessoas que... Pá, o Kenny Baker, que foi o ator que fazia de R2-D2, Star Wars, também fez do Paplu. O Star Wars também morreu, não, já tinha morrido o ano passado, mas este ano morreu ainda mais. Que ele é, não é só porque agora temos heroínas, temos mulheres heroínas. Tem mulheres heroínas. E tens tipo, sei lá, tens tipo pessoas latinas e asiáticas, tipo, sul-asiáticas e asiáticas. Já estava tão saturado de Star Wars e finalmente consigo ver. Há uma coisa incrível. Eu achei bonito, sei lá, assistir estas coisas. O Riz Ahmed, que faz de piloto neste Rogue One, uhum, partilhou no Instagram. Porque ele faz parte do filme número 1 na América e do disco número 1 na América, que é a mixtape do Hamilton, porque ele também é rapper. Ah, não sabia que era. Ele aparece no mixtape do Hamilton, uma malha incrível chamada Immigrants We Get The Job Done. Sim. Não sabia que ele estava lá, é engraçado. Está lá. Ele está no filme número 1 e na coisa número 1. E pá, ele mete um post no Instagram, que é tipo os desenhos que ele fez, quando tinha tipo 8 anos... Do Darth Vader e do... Não, é o Luke Skywalker. E não sei se é mesmo o Darth Vader. Há alguém a dizer que quando eles fossem velhos seriam muçulmanos, como ele. Tipo, porque era tipo a realidade dele. Ele curtia que eles fossem iguais a ele, por alguma razão. Então, isso é ok, isso é fixe. Estou bem triste, estou a olhar para a lista e estou bem triste. E isso já acontece na vida real, estás a perceber? Sim. É bonito isso. Mas, entretanto, Star Wars morreu completamente por causa dessas pessoas. E dia 29 de agosto, uns dias depois, morre o Gene Wilder. É? Falar em Mel Brooks, morre o Gene Wilder, pronto. Que foi o único Willy Wonka. Sim, é verdade. Mas olha, o Johnny Depp não precisava ter morrido para o Gene Wilder ser o único Willy Wonka. Ok? Sim. Mas acho piada, porque... Pá, eu já pensei várias vezes, se o Johnny Depp não tivesse morrido, ele poderia um dia fazer... Ou bem, era o tipo de ator que se calhar podia um dia fazer do Willy Wonka. Mas o Tim Burton também morreu? Sim, imagina se o Tim Burton não tivesse morrido. Se o Johnny Depp não tivesse morrido, como é que seria um Willy Wonka do Tim Burton? Porque ele tem essa sensibilidade. Ele claramente devia gostar do Willy Wonka quando era miúdo. E se calhar ele teria a sensibilidade suficiente para poder refazer esse filme, se calhar um pouco mais fiel até ao livro, mas sem estragar artisticamente, tipo, mantendo a mesma linhagem do Gene Wilder. Com o respeito que ele tem pelo source material, eu acho que ele não iria estragar o filme. Mas nunca saberemos. Nunca saberemos. É pá, mas o Gene Wilder no... Pá, o Gene Wilder deixa-me bué de triste, porque é daquelas coisas de infância. Tipo, lembro-me não de é só de infância. Ver filmes com os meus pais. Pá, mas há certos atores que eu associo aos meus pais, percebes? De ver com os meus pais coisas. A interpretação dele no Producers, daquela pessoa a passar-se completamente. É uma obra-prima. Pode ser que ele está tipo no chão. E pá, ele no Blazing Saddles é um dos meus filmes favoritos de sempre. Mas em Saddles eu lembro de ver com os meus pais. É daquelas coisas que deixam-me triste, porque são memórias. Seja, de repente já estão a tocar nas memórias de familiares. E ele é inacreditável. E o Young Frankenstein, que é uma obra-prima. As coisas todas. Ele é. Pronto. E pá, e o Willy Wonka dele, Pure Imagination. Sim. Pá, e pronto. Felizmente, dois dias depois morre o John Polito. Que era outro ator incrível e que. E que eu descobri, como estava a dizer há bocado, que ele era gay. Não fazia a nunca tinha pensado na orientação sexual dele. Eu, por norma, não penso na orientação sexual. Mas é tipo, sei lá, nunca. Nada, nunca tinha. Não sei. Tipo, sabes que ele era. É como o Gary Marshall não ser judeu, tipo, não é nada que eu fosse tipo. E que se calhar até mostra homofobia minha, ou o que seja, ou heteronormatividade. Ah, pensava que ia dizer que era antissemitismo. Não, também pode ser. Se calhar és homo-antissemita, anti-homosemita. O John Polito tem aquela cena. O John Polito que fazia. Convém dizer que o John Polito era o Steve Crossetti no Homicide: Life on the Street, uma das minhas séries favoritas. E o que eu tinha a dizer é que no Homicide: Life on the Street, eu não sei se é da primeira para a segunda, se da segunda para a terceira temporada, é que eles não estavam incrível em termos de audiências. Pá, e decidiram tornar aquilo mais bonito para as pessoas verem, mais comercial, e mandaram embora o John Polito por ser demasiado feio para a televisão. Era essa a implicação da coisa, que é assustador. Vou googlar uma foto do John Polito. Ele é incrível no Miller's Crossing, é incrível. Ele é o detetive no Big Lebowski, é o detetive mais contratado. É que, por cima, sabes o que é que me irrita? É que o gajo não era nem de longe o gajo mais feio do Homem-Sanlava da Street. É que nem está no top 5 sequer. Mas... Quem que era? Era o Baldwin, é o Daniel, não é? Pá, nunca sei os nomes, sou péssimo com nomes. É o Daniel. Steven é o fanático religioso. Deixa-me ver aqui o Daniel Baldwin. É apoiante do Trump. Daniel Baldwin, foda-se. É o Daniel, é o sim, mas nenhum Baldwin é feio, caralho. Nenhum Baldwin é feio. Sim, eu sei, estou a brincar contigo. Se bem que este é provavelmente o Baldwin mais feio. E eu não estava a dizer que o John Polito era feio. Eu estava a dizer que... Não é, eu sei. Mas não, irrita-me porque não é. Porque achavam que ele era feio. O que me irrita é que ele nem, não precisa, não é? Pá, estamos em setembro. Eram pessoas reais. Tipo, eram pessoas a sério. Eu estou a tentar empurrar para o resto da lista. Tinha o Yafet Koto, que também morreu porque ele apoiou o Trump. Não sei porquê. Era o chefe. Chefe de divisão. Ei, não me estragas o Homicide: Life on the Street, meu. O Alonso Mosley. Não me estraga, olha. E o Hugo Bryan morreu 5 dias depois. Do Midnight Run. Sabes o Midnight Run? Sim, não me estraga. Sabes o Robert De Niro? Alonso Mosley. Não me estragas coisas que eu gosto. O Effet Cotto apoiou o Trump. Mas, olha, e no mesmo mês morreu o Shimon Peres. Ok. É? E quem tinha morrido? O que é que estavas a dizer antes? Tinha morrido também? Pá, muita gente que eu não sei quem são. Okay. Tipo, uma atriz, a Charmian Carr, uma atriz na Música do Coração. Era a filha mais velha na Música do Coração. Okay. A Liesl von Trapp. Ok. O James Stacy, um ator de nada, de que eu não conheço, Lancer, 1968, é uma série de televisão, acho eu. Ou seja, estão aqui vários atores de séries de televisão que eu não conheço, jogadores de beisebol que eu não conheço. O Arnold Palmer. Sim. O cais de golfe. Não sabia, tinha morrido. Estou a descobrir agora. Ok. E já tínhamos dito, os Ghostbusters morreram. Quando é que a comédia morreu? Ainda não está aqui nenhuma referência à comédia ter morrido. Mas, a partir do momento que morre o Gene Wilder, o Gary Shandling e Shandling. Shandling, disse Shandling. O Gary Shandling e o Gary Marshall. A comédia já tinha morrido muitas vezes em filmes do Gary Marshall. Vamos não. Sim, então não é em todo. Outubro. Olha, outubro é um bom mês. Houve uma história muito boa. Só morreram três pessoas em outubro. Eu sei que tu gostas da Cameron Esposito. Sim, muito. A primeira vez que ela apareceu num filme foi um filme do Gary Marshall. Sim, ela falou disso. E ela tem uma história. Sim. Ele perguntou, tipo, como é que faz? Posso ir ver-te? E ele foi um clube, não sei onde, só com lérbicas à volta e a rir-se, tipo, como se não houvesse amanhã. Uma pessoa dessa idade, com esse tipo de carreira, ainda ter um entusiasmo pelas coisas, mesmo que o trabalho dele fosse... Sim. Muito discutível. Não, o gajo era mesmo muito entusiasta. Era mesmo muito entusiasta das coisas. Ele também era incrível em Louis. Sim. Não, o gajo é incrível. Ele é um ator incrível. Ele é hilariante. Sim. O gajo tem uma presença e um carisma do caralho. Sim. Pá, aqui em outubro só tem três pessoas. E eu não sei quem são. Ele tinha uma... Voltando só ao Gary Marshall um bocadinho, o Paul F. Tompkins tem umas imitações que não são muito fiéis às pessoas, mas que imaginam tipo uma realidade paralela. De tipo Ice-T, Gary Marshall, ele fez alguém que morreu agora. Fazia alguém que morreu agora, já não me lembro quem é que era. Tipo, recentemente. Mas é que eu estou a olhar para a lista e depois vejo quem vem aí e já estou a ficar triste. Não interessa, mas... Não interessa! O Leonard Cohen não interessa! Disse o Rodrigo Nogueira. Não interessa! Não é? O Leonard Cohen não interessa! É isso que estás a dizer, não é? O Gary Marshall era casado com a Gillian Jacobs de Community. Isto é a história de que vem no Comedy Bang. Que eles vão... através de improviso vai acontecendo no Comedy Bang. E era viciado em tentar encontrar o monstro do Loch Ness. Ok. E era incrível. E quem era o Kevin Minnie, o Bobby V e a Tammy Grimes? As três mortes do tour. O Kevin Minnie, eu conheço esse nome. Comedian na série de televisão Uncle Buck, que eu não sei o que é. Uncle Buck é uma adaptação daquele filme. Sabes aquele filme? É John Hughes. Eu não sei se é mesmo realizado pelo John Hughes. Que é não com conheço. O John Candy. Não conheço. Que é um tio que vai tomar conta das crianças. Acho que é uma colicó que não deu dinheiro. Pá, se calhar vi quando era miúdo, mas não. Era, eles fizeram uma adaptação com. Acho que é o Mike Epps, será? Que não é sei. Do Friday. Mas claramente não ficaste a sofrer muito com a morte do Kevin Minnie, porque nem tens a certeza quem é. Eles fizeram tipo uma versão do Uncle Buck, uma adaptação. Para televisão? Com um elenco completamente negro. All Black Cast. Ok. Depois o Bobby V, que era um cantor. Eu nunca vi, sei só de ter ouvido falar, por isso é que eu não sei se é o Mike Epps. Fiquei com a ideia que era o Mike Epps. Ok. E pronto, outubro foi isso. Novembro. Nunca vi fotografias da série. Novembro. Posso estar muito errado, sei isso que eu estou a dizer. Ok, pronto. Novembro, no mesmo dia, tiveste a Janet Reno e o Leonard Cohen. Sim. Um dos duetos mais improváveis da história. Da música popular americana. O dueto deles teve não sei quanto tempo no... O Aleluia da Janet Reno é incrível. Sabes que, olha, o Leonard Cohen é outro que vou pôr na mesma categoria do Prince, no sentido em que sinto que o descobri a sério depois. Sim. Ou seja, já ouvia o que ele achou. Não, mas ouvir mesmo a sério. Tipo, estou a falar mesmo, pegar um álbum e prestar atenção às letras e ouvir com muita calma, foi depois. Estava a tentar puxar pelo teu Vanity Smith e tipo, tu tinhas ouvido falar, qualquer coisa. Tipo, o estereótipo qualquer social das deuses. Não, sabes qual é a cena tramada? Não, é que eu cresci metaleiro e quando cresces metaleiro e começas a ouvir, a sair do metal tipo aos 20. Tu depois tens muito catching up, tu percebes? Há muita coisa para trás que tens que. E eu tinha algumas exceções ao metal. Era o Bowie? O Bowie era uma exceção ao metal. Eu havia mais algumas, os Queen eram uma exceção ao metal. Eu tinha algumas exceções. Mas tens claramente um monte de pessoas que faziam. não vou assumir de que metal é que gostavas, mas quase certeza que haveria várias pessoas que faziam o metal de que gostavas, que adoravam o Bowie e o Leonard Cohen. Sim. Não sei se viste o documentário do Lemmy. Não. Nós podemos fazer de conta que o Lemmy morreu este ano. Mas ele morreu tipo em um ano passado. Há um ano. Sim, ele morreu tipo há dias deste ano. E o documentário. Supostamente ele foi apanhado morto na arcada que o gajo tinha comprado do bar onde ele ia todos os dias. Pá, isso soa-me a mito urbano, mas. Porque o pessoal gozava que ele nunca saía de lá. Sim. E estava sempre lá. Isso soa-me a mito urbano, não tenho a certeza. Não, mas ele tinha aquilo em casa. Ele foi encontrado morto a jogar aquilo, supostamente. Pá, ele jogava. A quantidade de horas que ele jogava por dia daquilo, ele era viciado em jogo. Estatisticamente falando, seria mais ou a dormir ou a jogar aquilo. E sim, há bué de gajos de metal que as influências são obviamente coisas que não. Pá, de folk e de. Sim, mas isso. Mas eu estou a dizer. Nem Queen, nem David Bowie, nem Leonard Cohen são influências assim tão fora para. Não. Sim. Mas pronto, o Leonard Cohen, apesar de eu conhecer, obviamente, e de ouvir. De vez em quando ouvir coisas dele, mas também punha na mesma categoria do gajo que eu conheço os singles e conheço as coisas mais relevantes. Eu gosto daquela ideia daquelas pessoas que é tipo, se eu não conheço e essa pessoa morreu, ninguém conhecia e agora toda a gente está a conhecer. Ah, sim. Quer dizer, se não conhecia. Pá, o snob em mim que está. As pessoas só ficaram conhecidas depois de mortas. Há pessoas que pensam assim. Eu sei, mas o snob em mim teve um bocadinho. Na semana em que morreu o Bowie, estava tipo, pá, foda-se, me parem. Estava um bocado saturado da quantidade de pessoas a partilhar coisas do Bowie, porque eu nunca passei mais. Pá, estou mesmo a falar a sério. Acho que desde os meus 15 anos, pá, que acho que nunca passei mais de que um dia ou dois sem ouvir Bowie. Okay. É uma presença constante na minha vida e sempre foi. Não consigo saturar, é das poucas, mesmo poucos músicos que não me satura nunca. Posso ouvir o mesmo álbum em repeat durante uma semana e não fico saturado e não consigo explicar porquê. E nessa semana estava um bocado saturado, era aquela coisa super pretenciosa e mau onda que é tipo, vocês não gostam do Bowie, não como eu, não é? Tipo, que é completamente absurdo. É assim, tu só podes gostar de uma coisa, tipo, intensamente, não podes tipo, por ela. Pá, o Bowie eu ponho noutra categoria e que é. Pá, não é. Falar nisso, estamos na época natalícia, já foste ver o dueto dele com o Bing Crosby? Já fui ver o quê? Desculpa. Aquele dueto com o Bing Crosby este ano? Little Drummer Boy? Sim, mas já fui ver, como assim? Sei lá, já ouviste este ano? É o primeiro ano. Ah, ok! Em que há um Natal e ele não está cá. Ele não existe. Okay, não. Talvez já viste o que é? Já viste? Há um espetáculo ao vivo com. Com há uma versão incrível de Funny or Die com o Will Ferrell e o John C. Reilly. Em que o Will Ferrell faz de Bowie e o John C. Reilly faz. Olha, isso não vi. Pá, não queres dizer nada do Leonard Cohen, é isso? Estás-te a cagar, não é? Pronto, ok, vamos passar. Pronto. Não queres saber? Para ti, o canadiano que mais te chegou ter morrido este ano foi o Rob Ford. Não, Rob Ford, the crack smoking mayor of Toronto. Não podes dizer o nome inteiro, se faz favor, não podes. Não, disse que este ano tinha importado aquela coisa que tipo, tinha morrido a Marianne e ela tinha havia uma carta. E olha. Marianne do Solon Marianne morreu este ano também. Poucos dias depois de Leonard Cohen morre. Estamos em novembro já, não é disto tudo. Morre o Fidel Castro. É? Qual é a tua opinião sobre o Fidel Castro? Ele inspirou várias pessoas sem capacidade para deixar. E pronto, vamos passar à frente. Olha, a deixarem crescer a barba e não terem medo de estufa, estás a perceber? Pronto, o Fidel Castro. Nunca ninguém usou com a barba dele. Foi uma figura que morreu, mas 3 dias depois, ironia, morre o Jim Deligatti. Não sabes quem é o Jim Deligatti? Não. Foda-se. O inventor do Big Mac. Ah, ok. Morreu com 98 anos. Mais 8 anos que o Fidel Castro. Há aquele filme agora que... 3 dias depois. O que é que achas sobre isso, é? O criador do Big Mac morreu 3 dias depois do Fidel Castro. Há um filme que ainda não se criou em que o Michael Keaton... Há aqui uma piada, Rodrigo. Faz a piada. Não, sobre capitalismo. Capitalismo e Big Macs e Estados Unidos e Fidel Castro e... Há um filme agora... Em que o Michael Keaton faz do gajo que foi buscar aos irmãos que fundaram o aquilo. E esse filme supostamente tem um ar de ser manhoso. Mas quero ver. Que foi escrito pelo Robert D. Siegel. O Robert D. Siegel, durante alguns anos, foi head writer do The Onion. E depois escreveu dois filmes, um deles realizado pelo Darren Aronofsky e um realizado por ele. Disseste Darren Aronofsky? Darren Aronofsky. Isso é o irmão do Darren Aronofsky. Normalmente a coisa mais comum entre irmãos é terem apelidos diferentes. Mas era só o primeiro nome, que era Darren Aronofsky. O irmão. Mas sabes, olha, por acaso, deixa-me contar esta história muito depressa. Havia um amigo do meu irmão, quando vivíamos em Aldoar, no Porto, que se chamava-se Tanana. Não sei, era o que chamávamos, era Stanana. E depois ele teve um irmão. E ao irmão chamávamos Stanana. Isto é uma história verídica. Okay. Era o Stanana e o Stanana. Que não dava jeito nenhum dizer. Pá, não dá para fazer muito peça. Stanana nunca foi grande amigo. Foi tipo. Pá, não, mas era fodido para os chamares assim de longe. Ei, Stanana, nana. Era tipo, foda-se, hoje veio o gajo, vou ter de dizer o nome dele. Porque Stanana dizes depressa. Stanana. Mas Stanana, nana. E, era, tipo, e nunca percebi, nunca soube essa história, porque era 6 anos mais novo. Quando estavam os lunes, tipo, imagina, ele queria, tu perguntavas a toda a gente se queria alguma coisa e ele nunca perguntavas. Ele morreu atropelado, tentaram avisá-lo. Não, não. A passar na rua, tentaram avisá-lo, mas não foi tipo. Não é verdade, ainda está vivo, acho eu. Não sei. Não falo com estas pessoas há muitos anos. Como é que escreveu The Wrestler do Daronofsky e o Big Fan foi realizado por ele, que é com o Patton Oswalt. Ah, eu gosto, foda-se, eu curto bem o Big Fan. Calma aí, filmes são inacreditáveis. Eu adoro o Big Fan, meu, eu adoro o Patton Oswalt. Porquê que a mulher do Patton Oswalt não está aqui? Olha, ela já tinha morrido. Michelle McNamara? Não. McNamara, exatamente. Sim. Não está aqui. Não. Olha, esta lista é uma merda. Então é o que eu posso dizer. True Crime Writer. Então, espera aí, vamos fazer aqui uma pausa. Vou sair desta lista. Não, não, já acabou a lista. Não. Ainda falta. Não. Michelle. Espera aí. E é uma pena que ninguém tenha morrido em Portugal, não é? Espera aí. Foda-se. Só morreram pessoas estrangeiras. Só morreram pessoas no mundo, só morreram pessoas estrangeiras. E pronto, pessoas norte-americanas, que são estadunidenses. Sim, acho que nada estamos a ver isto. É uma lista completamente americana. Não, é americana, no sentido do continente, tem canadianos. Sim, nomeadamente o Rob Ford, the crack smoking mayor of Canada, of Toronto. E o Leonard Cohen. E o Leonard Cohen, pois é, ok. Michelle McNamara morreu. E morreu também o Arthur Hiller, o realizador. Arthur Hiller. Love Story, aqueles filmes todos do Neil Simon. Ele morreu em abril, ele morreu em 21 de abril. E não está aqui na lista, meu. O The In-Laws, como é que ele se chama? Ele é fixe. E o The Hospital do Pachaevski. Pronuncia-se Dostoyevski, Rodrigo. Lamento informar-te. O Arthur Hiller, ele não era um realizador com uma marca autoral muito grande, tanto que ele realizou filmes escritos por dois dos maiores argumentistas, daqueles em que tipo, o nome dele está por cima do realizador, que é o Neil Simon e o Padachaevski, americanos. Está aí? É o Arthur Hiller? Não está aqui na lista, porque não morreu, está vivo. Hã? É porque está vivo. Não, mas procura aí, como é que ele se chama? Eu não quero dizer mal o nome dele. Pá, mas eu não sei o que é que estás a falar, meu. Arthur Hiller. Procurei o Dean Lodge. Encontrei um site do Arthur White Spiritual Healer. Não, Hiller, H-I-L-L-E-R. H-I-L-L-E-R. Ok. Tipo Hitler, mas sem o T. Sim, obrigado por teres feito a comparação. Ok. É o Arthur Hiller, certo? Sim, tens razão. Deixa-me. Morreu este ano. Morreu. Tens razão, 17 de agosto de 2016. E os filmes dele são Love Story, The In-Laws, The Hospital. The Hospital é uma coisa. São 33, queres que diga aos 33? É uma coisa ultra fora com o George C. Scott. E é o Padre. Esse é o Padre Chesky. Ele tem mesmo muita coisa. The Americanization of Emily também é dele. E também é Padre Chesky. Opa, são 33 filmes, Rodrigo. É muita coisa. A Americanization of Emily é tipo 62 ou 64. Com o Julian. É dele, sim senhor. The Americanization of Emily, nunca vi. É incrível. Tem que ver. Olha, este foi um filme que eu fui ver. Jedi Patel escreveu no Twitter a dizer que tinha revisto o Americanization of Emily. Vai Chayefsky, o maior. E eu fui ver esse filme. Ok, vai para a lista. E foi uma coisa. E o The In-Laws? O The In-Laws é. 79. que é o Peter Falk e o Alan Arkin. Que é, exatamente, é dele. Incrível. Yeah. Tem um remake, pá, tem que ver. Nojento. Tem que ver. Nojento. Realizado. Não, esquece. A Penny Marshall é que faz. A Penny Marshall é irmã do. A irmã do Gary Marshall aparece no Looking for Comedy in the Muslim World, que é o último filme do Albert Brooks. Yeah, yeah. Faz uma piada sobre o remake do In-Laws ser horrível. Eu não vi, esse é o único filme do Albert Brooks que eu não vi. É fixe. Tem que ver. Opa, sim, tem que ver, é obrigatório, mas. É pronto. Fixe. O remake é com o Michael Douglas e o Albert Brooks. Espera aí, mas olha, agora. Há um remake do In-Laws e é horrível. Não vamos falar então da Michelle McNamara, é isso. O original é uma mulher, não interessa, não é? Né? Pronto, claro, exato, que interessa. Eu já disse, é uma true crime writer. Eu não sei muito mais sobre ela. Eu não percebi qual foi a ligação dela ao Ghostbusters, porque houve uma ligação qualquer. Ou se ela entrou como figurante, ou era amiga de alguém. Era provavelmente amiga daquelas pessoas, não sei. Houve uma ligação qualquer, porque quando houve aquele drama com o Patton Oswalt. Aquele drama, não é drama nenhum. Qual drama? O facto de ter morrido não, nada disso. Estou a dizer aquela cena com um angry videogame nerd que isso. Mas foi com o Patton Oswalt? Sim. Insultou quem? Não sei. O Patton Oswalt virou-se contra a celebridade de YouTube, angry videogame nerd, virou-se contra ele e aquilo depois foi uma bola de neve. Pronto, porque o gajo recusava-se a fazer uma review do filme. Ah, sim. E o Patton Oswalt começou a gozar com ele, depois entrou uma discussão e depois foi uma. Eu deixei de ver coisas no YouTube, no canal do gajo, porque depois fiquei um bocadinho saturado da conversa. Mas depois percebemos que ele tinha razão. Ghostbusters matou as nossas infâncias. A cena que me faz. Isto é uma coisa muito comum, um lugar comum, mas pronto, convém dizer. A cena que me fez mais impressão em toda essa coisa do Ghostbusters foi de longe a existência do Ghostbusters 2. Isso para mim é que mata toda a conversa, que é tipo, mas eu sou a única pessoa que se lembra de como merdoso é o Ghostbusters 2. É que não posso ser, e não sou claramente, porque isto é um argumento que é regularmente dito, é que toda a gente já sabe o que é um mau filme do Ghostbusters. Não era tipo, oh não, agora estragar, não, já foi, cara. E jogos, há jogos horríveis de Ghostbusters, atacar a pureza do franchise. E o franchise, há desenhos animados maus, há jogos claro horríveis, claro, imensos jogos tipo péssimos que foram feitos daquele universo. Eu já convivo com mau entretenimento de Ghostbusters há bué de anos, desde miúdo. Yeah, o primeiro ficou cristalizado como um filme fixe, e é um filme altamente, mas não é como que eles tenham tido muito respeito pelo franchise nas décadas seguintes. Isso é que me fez mais impressão de tudo. E não é como eles tenham tido muito respeito pelo franchise quando o franchise começou. Sim, opa, aquilo foi uma tempestade perfeita. Pronto, aquilo sim, aconteceu. Mas não é tipo, não era a visão. Sim, aquele era um filme comercial divertido que eles estavam a fazer. Não é a visão perfeita do Ivan Reitman, tipo. Sim, até porque sim, a visão perfeita envolvia o John Belushi e o Eddie Murphy. Sim, aquilo foi uma tempestade perfeita, mas que nasceu de sorte, de talento. E claramente é uma coisa. O original há de ser uma coisa como todas as coisas do Ivan Reitman, que foi cortado e editado ao máximo, sim, escrito. Sim. Aquilo foi escrito pelo Dan Aykroyd, que acredita mesmo o Dan Aykroyd achava que estava a escrever um filme autobiográfico, provavelmente. É o problema. Mas é mesmo, ele próprio disse que ele não é a pessoa mais metódica a escrever. Portanto, ele devia ter um calhamaço de 20 mil páginas que eles depois transformaram aquilo num filme. Isso é que é a visão. Eu acho que eles usaram simplesmente ele emprestou-lhes o diário deles. O seu próprio diário mesmo. Eu sei, nem pá, foda-se, este gajo é muito, vamos adaptar. Muito provavelmente o Bill Murray não é um guião, não é? Ele chegou lá. Sim, o Bill Murray improvisou a rodagem toda. Olha, de repente estamos em dezembro, anda lá, espera aí, estamos em dezembro. E em dezembro está aqui muita gente que eu não conheço, mas gostava de chamar a atenção ao Don Calfa. Que é quem? Não sei. É o Polly da Hitman, fazia do Polly no Weekend at Bernie's. Ah! Isto é para tu que falares da tua história sobre o Weekend at Bernie's. Ah, eu descobri que o gajo que fazia do Bernie no Weekend at Bernie's tem uma escola de representação. Ou seja, deixa-me, eu vou traduzir o que estás a dizer. O que estás a dizer é que o cadáver do Weekend at Bernie's, o gajo que ficou conhecido como fazer de cadáver. Fim de semana com o morto. Do fim de semana com o morto. Pronto, fim de semana com o morto. Bernie's é morto em estrangeiro, fim de semana at Bernie's, fim de semana com o morto. Esse ator que faz de cadáver abriu uma escola de representação. Pô, ele se calhar é um ator incrível. Ele está incrível em Austin, no fim de semana com o morto. Em Austin, no Texas. Eu não me lembro dos filmes. Eu lembro muito bem do fim de semana com o morto. Mas há flashbacks de quando ele estava vivo. Nunca. Sério? Sim. Se calhar há. Não, acho que ele no início está vivo, depois morre. Ok. E sim, depois é o filme todo. Os gajos. Sim, sim. Finge que ele está vivo. Por minha memória, por uma vez. E depois há uma sequela. Será que é com ele? Mas é isso. Era ótimo que fosse pela segunda vez. Epá, deixa ver. Porque ninguém tinha percebido que ele tinha morrido. É assim, eu lembro que havia uma sequela. Mas se calhar era straight to video, uma cena assim. Não é. Não é? Não é straight to video. E quem são os atores? É o Andrew McCarthy e o... Pá, não sei. É o Andrew McCarthy. Eu só me lembro do grande Don Calfa. Mas é o Andrew McCarthy e o... Não sei. Não é Silverstein que ele chama? Não estás a procurar o Weekend at Bernie's? Não, estou a ver a carreira dele. Ele entrou em Twin Peaks também, e no Matlock. E ele fundou uma escola de representação, né? Will Street Blues também. Sim. Oh, ele tem crédito a sério, foda-se. Bué crédito, sabes que tu apareces num episódio. Num episódio. Todos os atores que existem em Nova York apareceram em todos em os franchises de Lord. Não, mas a sério. Alguns várias vezes a fazer vários personagens. Pá, que não estás bem a ver, o gajo tem 88 créditos no IMDb, por isso. Há um episódio, Law and Order, dos anos 90, em que o Philip Seymour Hoffman aparece. Não sabia. Pá, mas olha, estou a olhar aqui para dizer. Os 20 anos que aquele franchise existiu, todos os autores que havia em Nova York foram lá. Fossem melhores ou piores, ou o que seja. Olha, morreu o Billy Chapin. Que era um ator num dos meus filmes favoritos, Night of the Hunter, fazia de miúdo lá, e é surreal, morreu com 72 anos, e para mim ele é um miudinho. Claro. É uma criança. O Children. Morreu... Tem a do Robert Mitchell, não curte? É assustador. É assustador. E morreu o Greg Lake. Emerson Lake and Palmer. E a comédia, quando é que morreu? Foi agora, não foi? Já não sei, estou a ver aqui. Já não se pode rir porque andam aí os invertidos. Morreu o John Glenn, e os escurinhos, o primeiro americano a fazer a órbita da Terra. Ok. Os escurinhos e os invertidos agora têm voz e já não dá para rir, já não podemos rir. Porque todas as piadas que tu fazes têm de ser à custa de alguém. E mesmo no final morreu o Zaza Gabor. Sim. E não vimos nenhum português porque esta lista não tem portugueses, porque também morreram portugueses fixos. São portugueses mortos. Ah, que não vais encontrar? 2016. Ainda ninguém sistematizou isso. Mas a comédia morreu. Já não se pode rir. Não me apareceu aqui. Mas sabes que já não se pode rir. Ih, meu, a lista do. Os Social Justice Warriors. Primeiro roubaram o Ghostbusters. No ano passado roubaram o Mad Max. Queres à força toda ter essa conversa? Roubaram o Mad Max este ano, o Ghostbusters. Nós devíamos ter visto a lista do Wikipedia. Em retrospectiva, devíamos ter visto a lista do Wikipedia. Porque tem mais gente? Tem muita mais gente. Tem? De outros países e tudo. A sério? É quase como se houvessem pessoas. Como se houvesse. Como se houvesse pessoas. Eu só estou a corrigir porque já tiveste problemas com esse. Eu tenho. Com esse verbo hoje. Tenho bué problemas com conjugação de verbos no geral. Não, com esse já tiveste hoje, estava só a avisar-te que era para teres mais atenção. Não. Estou a ver aqui. Epá, é muita gente. Olha, sabias que. Não fazia a mínima ideia. Morreu o Butros Ghali. Ok. Sabias? Não. Estás a ver? Ou sabia? É tão coisas que uma pessoa depois não resiste. E o Nicolau Brainer? E o Camilo? O Camilo Oliveira. Camilo Oliveira, Nicolau Brainer, Butros Ghali, três dos meus atores portugueses de comédia favoritos. Está aqui Camilo Oliveira, exatamente. Camilo Oliveira. Como é que ele morreu? Não sei. Ele só tinha 132 anos, como é que. Tem piada porque exageraste a idade dele. Morreu com 91, quem me dera, foi. 91 é uma boa run. É. É, se aproveitas bem a vida. O Jerry Lewis também está com 90 e tal, o Dick Van Dyke, esses dois. É, Jerry Lewis também deve estar quase, já. Viste a cena do Jerry Lewis? Não vi ainda, porque tenho medo de começar a gostar dele. Não vais gostar dele, é só ele ser. Ele sempre foi assim, pá. Sim, eu sei, mas tenho medo de começar a gostar dele. Mas vou ter que ver. Mas foi a mesma razão para eu não ver. Foi tipo, está um vídeo toda a gente a partilhar que ele é incrível porque ele é super mal educado. Sim. E eu fiquei, pá, isso vai me fazer gostar dele. Eu não sei sequer se estou preparado para começar aos 34 anos a gostar de Jerry Lewis. Eu não gosto de Jerry Lewis, gosto muito dele no King of Comedy. Acho que ele sim, é obviamente, é o que toda a gente diz. Não, é o que toda a gente diz. Há pessoas que o adoram, pessoas que gostam de cinema, adoram o Jerry Lewis, acho que ele é um gênio. Porque ele cai muito bem, estás a perceber? Quando ele cai, cai muito bem, e aquilo é muito bom pensado. E só em França é que o compreendem, estás a perceber? É. Pá, e pronto, não sei se. Há mais pessoas que tu te lembres assim que têm. Não. Eu fui a 5 funerais este ano. E nenhuma dessas pessoas será conhecida por quem esteja a ouvir isto, provavelmente. Ok. O Jerry Lewis acha que as mulheres não podem ter piada. Especialmente se forem como é que eu ia dizer? As neirentas e tal. Porque eles são pessoas que depois dão. São pessoas que depois têm de ter filhos e não sei o quê, e ele não consegue ver uma mulher a humilhar-se dessa maneira. E ele, uma vez, a Amy Schumer tem uma história qualquer que ela foi apresentar um prémio qualquer e. Quem? Quem? A Amy Schumer foi apresentar um prémio qualquer, uma coisa de deficiência, e aparece o Jerry Lewis e começa a pegar nela, a agarrar nela, não consensualmente, ela mandou tipo como piada, estás a perceber, e ela tipo fugiu dele. Muito divertido. É quase como se comediantes fossem. Mas eles idiotas. Mesmo que as mulheres não têm piada. Aliás, uma vez houve um prémio qualquer do Bridesmaids e foi o Jay Lepetow e o Paul Feig a receber o prémio. E era o Jay Lepetow a dizer: Jerry Lewis disse recentemente que as mulheres não têm piada. E ele: I just wanna say, fuck Jerry Lewis. De vez tipo o Paul Feig, que é tipo alguém que não tem as costas quentes. Não tinha na altura costas quentes nenhumas, como é, estava tipo: não, não, não, ele está só a dizer isso, ele está a dizer, não, deixa. Foi muito divertido. E o Jerry Lewis tem aquele filme também, o Funny Bone, não é? Funny Bone? Não é Funny Bone ou Funny Bones? Nunca vi. Yeah, acho que é. Ele tem um filme. Ele tem uma outra coisa fixe. Yeah. Vamos todos poder ver daqui a 20 anos. Ou alguém no mundo poderá ver. Exatamente, é o Funny Bones. Yeah. The Day the Clown Cried. Sim. Então, ninguém quer ver isso. O Harry Shearer já viu. Não, mas o Funny Bones, nunca viste? Não. Eu lembro-me de ter gostado do Funny Bones. Ok. Ele cai muito bem. Pá, e acabou o ano. Não estás a lembrar de mais ninguém? A comédia? Não, agora falando a sério. Algum português, opá, pá, morreram várias pessoas. Tipo, tive o meu Facebook cheio de malta de cinema e de malta de obituários. De obituários. Já foi um ano cheio de obituários. Não, o Oliveira morreu ano passado ainda? Não foi há 10 anos. Foi se calhar há 10 anos. Já não mais. Agora tenho medo de falar porque tudo que eu digo agora sem lista vou parecer um ignorante, caralho. E eu, que não tenho lista, não pareci um ignorante? Foi no ano passado. O Oliveira foi de 2 de abril de 2015. Ok. E pronto, é isto. É o teu apanhado do ano, que já estamos a falar há. Há 2 horas. É? Não sei. E quando é que a comédia morreu? A comédia nunca morre, Rodrigo. Porque quando o mundo fica pior, a comédia fica melhor. Por isso a comédia vai ficar muito melhor este ano. Mas tu já não podes seguir. Porque o mundo está uma merda. O Brexit, Trump, Le Pen, Maria Vieira. Os social justice warriors do policiamento correto estão a matar o riso. Policiamento correto? Sim. Ou do politicamente correto. Policiamento correto. Policiamento correto. Aquele grupo de malta que está sempre a policiar. A policiar os polícias, para eles policiarem corretamente. E há muitos humoristas que vão presos e não sei o quê, já não se pode fazer isso. Foda-se, tantos humoristas foram executados este ano, Rodrigo. Tanto sangue. Tanto sangue de escritor de sketch de merda para a TV foi vertido este ano. Tão triste. Pai, já me podem dizer o que querem, não é como se vocês tens visto, tipo, na televisão, em programas de televisão. Eu não vejo televisão. Em jornais, em revistas, na internet. Eu tenho uma enciclopédia em casa e leio a enciclopédia. Um monte de gente. É só isso. Tem-se falado muito de como os humoristas têm falado muito nessas plataformas todas de como estão a ser censurados. Estão a ser censurados. Há uma censura enorme. Estão a ser caladíssimos. E eles vão à televisão e dizem isto, vão aos jornais e dizem isto, vão às revistas e dizem isto, vão à internet e dizem isto. É impressionante. Tenho sentido muita censura quando estou a ver Rick and Morty e Take My Wife e One Mississippi e outras 50 mil comédias inacreditáveis que saíram este ano. E todas as comédias espetaculares, e Crazy Ex-Girlfriend e mais 50 mil merdas incríveis que saem semanalmente, que eu não consigo ver todas porque há demasiada boa comédia para ver. Eu acho que acima de tudo as pessoas que se queixam que a comédia está a morrer são pessoas que ou não têm uma ligação à internet ou não a sabem usar. Ou não consomem comédia, porque a única explicação que eu tenho, porque eu não consigo, não tenho horas suficientes no dia, e não é que eu seja uma pessoa ocupada, não sou, pá, 12 das 24 horas são usadas para masturbação. Tempo agora para estar a falar comigo. Já, estou aqui a falar contigo, e mesmo assim, como já reparaste, não impediu que a masturbação parasse sequer. E eu não tenho horas suficientes no dia para ver toda a comédia fixe que está constantemente a sair. Entre podcasts, séries de televisão, filmes, jogos, há comédia incrível em videojogos constantemente a sair. O conteúdo de boa comédia e comédia completamente fodida dos cornos e mega agressiva ainda por cima, não nem sequer estamos a falar de... o Stuart Lee existe. Enquanto o Stuart Lee estiver vivo, há boa comédia. Tipo, não há... é isso que me irrita. Que é... acho que há malta que simplesmente não sabe. Não vê estas séries, não vê estes filmes. Não... E acho que é a única explicação que eu tenho para pessoas acharem que comédia está com um problema. Quando claramente a comédia nunca teve tão fixe como. Não, mas cá é que está. Cá é que as pessoas estão todas a ser silenciadas. Ah, é só em Portugal? Sim. E essa meca da boa comédia, né? Não é? Com o historial de comédia. Comédia espetacular e transversal e fácil de internacionalizar, ainda por cima, que nós temos, né? Pá, pois, imagino que. Pá, eu lembro há uns anos atrás, e ainda continuo com a esperança, de haver aquele movimento de não deixem a revista morrer. E eu só queria tipo, ir lá com cartaz a dizer: mas porquê? Porque não? Como é? Esse é só isso, esse é só eu assim, tipo, a cantar, assim, porque não? Porque não? É que nunca ninguém me conseguiu responder, tipo, qual é o problema da revista morrer. Por isso, há certas comédias que eu ia, podem morrer, estou na boa. A revista já teve um papel social? Já, claro. Sim. Eu sei. Mas agora não tenho. Quer dizer, se calhar está, eu não sei. Agora, nestes tempos conturbados de censura que nós vivemos, pode voltar a ti. Pois. É isso, meu. É que tu podes... Opa. Ah, Jesus... É toda uma conversa. Eu acho que a comédia nunca teve tão bem. E isso é uma merda, porque a comédia estar bem e tão só diverso, quer dizer que o mundo está na merda. E tão diversa. E tão diversa, sim. O policiamento correto. O policiamento correto. E tão diversa, meu. Eu pelo menos não tenho maneira de consumir toda a boa comédia que sei que está a ser feita. Nem é uma questão de deixar. É coisa, séries que sei, podcasts que conheço, filmes. Os filmes consigo acompanhar, no geral, porque há poucas comédias em cinema, mesmo boas, acho eu. Mas séries, não consigo, não dá. Entre animação, cenas incríveis estão a ser feitas em animação. Cenas incríveis estão feitas em cabo e em canais por todo o mundo. É que já não é só comédia americana. Agora, tens comédia inglesa incrível, tens comédia australiana. Nunca tinhas tido comédia inglesa. Não, é muito difícil. É a primeira vez. Eles antes eram muito sérios e agora têm... Por isso, eu não percebo muito bem essa conversa. Faz-me um bocado de confusão, porque acho sempre... É como quando ouço malta, sei lá, ainda há 2-3 dias atrás, um realizador que eu venero e adoro, que é o Almodóvar, dar uma entrevista a dizer que há poucos filmes bons agora para ver. Eu estou tipo, ok, se calhar tens que ir a mais festivais de cinema então, porque há mesmo muitos filmes bons. Não falta bom conteúdo. Lembro o Manuel de Oliveira, 2 anos antes de morrer, dar uma entrevista a dizer isto para a Sociedade Civil, uma cena assim qualquer, na RTP, já nem me lembro para que canal é que foi, acho que foi para a 2, em que ele estava a falar que não existiam filmes bons americanos há muitos, muitos anos. Que é com o devido respeito, é uma coisa completamente ignorante de dizer. É mesmo de alguém que não conhece o cinema independente americano. Eu sei que ele, se calhar, está-se a referir ao Star Wars e ao Star Trek e ao Ghostbusters, não é? E essas merdas nessa onda, mas algumas das merdas que eu até gosto, não é? Mas, e que morreram este ano. Mas existe cinema independente que ele adoraria, se estivesse a ver, americano, ao estilo do cinema que ele fazia, que ele ia adorar de certeza absoluta. Ele simplesmente não está a ver. Porque precisas de ir aos festivais, precisas de mexer, precisas de informar. E acho que esse é o problema. Há muita preguiça de malta, especialmente de malta já estabelecida, que depois fica preguiçosa. Ao contrário do Gary Marshall, que nunca ficou completamente preguiçoso, continuava a procurar comédia nova e fresca, porque de repente há um casal de lésbicas que estão a fazer uma série bué da fixe. Isto foi muito antes da série, ainda por cima. Sim, eu sei. Deve ter sido o primeiro papel dela a representar alguma coisa. Pois, sim. Tipo, pá, mas com, é fixe. Há coisas fixes. Há coisas muito fixes. Com uma produção a sério. Deve ter sido. E essa é a minha previsão para 2017. Vão haver cenas espetaculares de comédia, porque o mundo provavelmente vai explodir. Ou implodir. Acho, sim. A vida, quando fica uma merda, a comédia fica espetacular. Isto vai ser o meu primeiro episódio, com 30 anos, gravado enquanto eu ainda tenho 29. É muito triste. Tu fazes anos quando? Faço anos logo entre o dia em que estamos a gravar isto e o dia em que isto vai sair. Ou seja, fazes na próxima semana, é isso? Algures, ok. Ah bem, então não te vou dar os parabéns. Então não te vou dar os parabéns. Porque não sabes quando é que é? Está no Facebook, é assim que eu sei. Acho que sim. Estou a ir ao Facebook. Estás a ir ao Facebook ver o meu dia de anos? Eu nasci dia 25 de dezembro de 1986. Se no mesmo dia que o meu pai. Vês? Meu pai também nasceu em 1986. Que é estranho que eu nasci em 82. Mas... Ele voltou atrás no tempo. E depois... É estranho. É assim que vamos acabar. Acabar sempre com uma piada forte. É o truque da comédia. Pronto. Tchau, Rodrigo. Adeus, obrigado. Thank you.